Salvador, boa noite, é o gol 1643, vai passando 210 para 100 com a informação Bravo. O 1643, acena identificação, autorizado de chegada Bonf, desça o nível 060. Bonf 060, vai solicitar o RNAV da 10, gol 1643. Controle ciente do RNAV, mantenha a chegada Bonf, aguarde autorização RNAV, gol 1643. Mantenha a chegada Bonf, aguardando autorização para o RNAV, 1643. Escuta para o 5, gol 1794, seja. Ajustando 014. 2500, Autorizado a pronunciar Vitor 366, autorizado final RNAV, reporte estabilizado, gol 1896. 366, reportamos estabilizado. 3. Salvador, boa noite, Altan 3520, informação chave 3520, prossiga. Por gentileza, coordenar o nível 90 da Caju. Aguarda Aracaju 90, informação Charlie. Aguarde, paciente. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3170, informação TAN. TAN 3170, assina identificação, autorizado chegada Mari, desça nível 060. Mari, 060, descendo TAN 3170. Controle, o Gol 1643, vai passando o 060 para o 050, aguardando a autorização para o RNAV da 10. Gol no 643, desse mantém nível 040. 040, aguardando a autorização. Gol no 896 estabilizado. Acabamos de estabilizar. Trem embaixo da vaga. Gol no 896, complete final. RNAV, chame torre 118, decimal 6. 18,6. No 643, após pelo, desça para 2500 pés, ajustando 014. Autorizado, o RNAV reporte estabilizado. Ótimo, alô. Descendo agora para 040, vai botar estabilizado no RNAV da 190, gol no 643. 896, final embaixo travado, RNAV. 896, pouso autorizado, 140 graus, 79, 1014 no ajuste, boa noite. Boa noite. Livre pode. são 11 horas 28 milhas, como 8.727 no centro, aqui em 2360, mantendo o carro. Celulares 25 na minha escuta, via Alfa Índio, portão 3. Escuta Alfa e Lima para o 3, boa noite, 96. Alfa Índia. Alfa Índia. Eu vou confirmar um ajuste pro gol 1643. Ajuste 1014, gol 1643. Ah, já vai botar esse avisado no 1643. Qual seria a atualização do TAM 3520? 3520, só um minuto, ainda não consegui contato com o Recife. Muito boa noite, é Portugal 158. 58, good evening, Charlie Information, stand by Lisbon, confirm flight level. 390, and we are standing by, Portugal 158. Ok, 390. Na escuta? 520, pronto para cópia? Pode prosseguir. Autorizado, Aracaju 190, decolagem 10, curva esquerda, saída Pucajama, pós direto. Controle 1935, torre 186, transponder 5173. Obrigado, boa noite. 190, decola 10, curva na esquerda, na saída pública com transição Jamo, após direto Aracaju, o controle serinho 11935, transponder 5173, para pushback acionamento no número 2. Quanto à aproximação, agora atualização de pouso. Mandando 63. 12, fique atento ao tráfego da sua companhia que vai parquear, correção, tráfego da Gol. Vai parquear no 3, após o mesmo autorizado puxar no 2. Charlie viu o push no 2, ciente do gol, 3520. Afirma, push após o parqueamento do gol, ok? Após o gol, inicia, 3520. Carlos, meia dúzia, 1014, no ajuste. 1014, nível pouso na 1-0, no 643. Assim, portão 3. Obrigado. Thank you. Portão 118, weak force, open deixa para 2 mil pés, ajustando 0 no 4, autorizado sinal, reporte estabilizado. Descendo para 12 mil pés, já posso ir, está 3170. Estou a cargo em 2740. 3170 da restrição de 5000 em TAP. Vê se mantém a nível 050 após TAP, desça para 2 mil pés, ajustando 014. Vai manter então, 5000 até TAP. Paulo Salvador, boa noite com 805. 805, boa Natal, qual nível? 410. 410? 410. Cliente, informação Charlie, aguarde coordenação e cópia. Aguarde. Solos 3, 1 na minha escuta, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, 9, na sua escuta, na 643. Negócio do Galo no 58, agora é de copy. Galo no 58, agora é de copy. Leto e copy, aberto. 158, clear to Lisbon, flight level 390, clear away upper whiskey 50, up to Mossoró, mais perto é VOA, then airway upper November 866, after is clear, as your flight plan route. Airborne runway 10, then left turn, Momo departure, Mike Oscar, NG Beach transition, Golf Eco Bravo India, Tango transition. Salvador Departure on frequency 119.35 and scope code is 5174. Clear to Lisbon, flight level 390 by Upper Whiskey 50 until Mossoró. Then uniform November 866 and flight plan route. Runway 10 for departure, left turn, Momo transition by Gabit, Gibbet. And the departure frequency 119.35, squawk 5174, logical 158. 158, will be back is correct, coming back to push and start up. Coming back for push and start up, logical 158, obrigado. 2500, 1014, reportarei estabilizado, tá, 3910. 805, pronto pra cópia? Ok, copia. 805, autorizado Natal, nível 410, aerovia peso 10. Decolagem 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Zipar. Controle 1935, transponder 5176. Natal no 410, Upsilon no 0, Pucca Zipar, 1935, controle 5176, transponder. O gol 1805. 05, correto. Reporte pronto, portão 612. Você vai chamar no 612, irmão. 805. Salvador, da 352 do táxi, da Comunhão, a bordo 3 horas e 10, até na Recife. Só o PLB? 61. Gente, 61, no 1014, via Índia, 1862, é ponto espera para viagem. Via Índia, 186, obrigado, bom trabalho, 3520. Obrigado, bom voo. Salvador 3520, Tatão, boa noite. 3520, Tatão. Pronto. Autorizado, ingresso e decolagem, ajuste no 014, no 50 graus, 79, agiliza as manobras. Além de decola no 03520, ajustado no 014. Complante final, Renato, chame torre 118, decimal 6. 86, graças a Deus. Decolada 38, controle 1935, boa viagem. 935, boa noite, bom trabalho, 3520. Controle Salvador, boa noite, 3520, cruzando agora 1800 pés na sua escuta. 3520, contato radar, subo nível 190, saída Pucca, transição Jamo. Pucca Jamo, 190, autorizado 3520. 470, solas 40, na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, da 3170. Falou. Salvador, Gol 805, no 612, em pushback, né? 805, no 612, autorizado, reporte táxi. Chama táxi, 805.